Atendendo a pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça concedeu liminar, suspendendo a contratação entre a Câmara Municipal de São Tomé das Letras, no sul de Minas, e um escritório de advocacia da cidade. O serviço é prestado de forma irregular há 6 anos. Os pagamentos ao escritório deverão ser suspensos após 6 meses da intimação dos réus. O prazo estabelecido para a suspensão dos pagamentos leva em conta o tempo necessário à realização de concurso público para contratar advogado e a não interrupção do serviço de assessoria jurídica ao Legislativo. Conforme a ação civil pública, ajuizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Três Corações, a Câmara Municipal de São Tomé das Letras contratou o escritório mediante tomada de preços para o exercício de 2013, prorrogando sucessivamente o contrato de 2014 a 2017. De acordo com a ação, as renovações sucessivas da contratação para serviços corriqueiros e gerais promovidas é ilegal, já que não atende à legislação e burla a exigência do concurso público. Ao tomar conhecimento do fato, a Promotoria de Justiça expediu recomendação para revogar o contrato, o que não foi atendido pelo Legislativo Municipal. De acordo com a decisão judicial, as provas apresentadas pelo MP mostram indícios da irregularidade do ato e demonstram que a Câmara não possui procuradoria de carreira, contrariando a Constituição Federal. O não cumprimento da decisão poderá gerar multa diária em face do presidente da Câmara. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Lucas Balbino.